Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde ainda não temos resultados de jogos para falar, mas temas não faltam, portanto, temos muito, muito que conversar. Ainda antes de avançarmos aqui para os temas desta noite, obviamente, dar aqui as boas-vindas ao meu painel de comentadores de excelência habituais. E começo por quem andou em terras do Mundial. Exato, Pedro é verdade. Varela, boa noite. E em Bem-vindo uma estádios do vez mais Mundial. ao Sporting 160. Terras e estádios. Terras, estádios e museu. Aliás, dei de falar desse museu aqui. Olha, obrigado, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir. Sim, não há realmente. Não há jogos de Sporting, mas já há bilhetes à venda para o jogo em Barcelos, por exemplo. Este ano está um bocadinho mais barato, não está a 25 € está a 20, mas há aqui alguns assuntos para falar, e é sempre bom regressar. E tenho que pedir desculpas a todos aqueles que na semana passada estavam à espera que eu pudesse fazer 1 hora de programa em direto, e eu iria fazer, não tinha problema nenhum, até porque a causa era magnífica. Tinha dito aqui no programa anterior que se o Sporting ganhasse, como eu já sabia que vocês não podiam fazer o programa, que eu faria essa hora aqui sozinho e até convidava Ah, mas pessoas tu para vir tinhas aqui posto falar. aqueles três, quer dizer, se ganhasse nos 90 minutos. Não, mas na realidade, Estava ali uns aquele dias os três, depois, meninas. exato, é como aos bancos, mas na Nós realidade não empatámos. sabia, não sabia que no dia praticamente a seguir ou depois de eu ter dito isto aqui no ar, que iria viajar para o Qatar em compromissos profissionais. E eu ainda estive para fazer, vou ser sincero, e até à última da hora estive mesmo para arrancar. Pá, só que eram mais 3 horas, já era meia-noite e meia, porque eu tinha lá VPN, porque eles têm lá alguns constrangimentos, nomeadamente com VoIPs e coisas assim, mas depois, pá, andava muito cansado e eu disse: opá, olha, paciência, fica para outra altura. Vais ter que Quem me fazer um conhece sabe que programa eu não tenho sozinho, problema. tens essa Sim, noção. sabe, quem me conhece sabe que eu faço um programa de 1 hora sozinho, se for preciso, até faço 2 ou 3. Não, felizmente não tenho esse problema para falar, mas certamente não vou querer ouvir falar aqui várias horas, mas pronto, fica feito esse reparo. Já tinha dito também nas redes sociais esse pedido de desculpa. Há de haver outra situação. O mais importante é que o Sporting acabou mesmo por eliminar o Arsenal, e isso é que foi mais importante e mais espetacular, e portanto fica feito esse reparo. E arranjaste um escritório para nós, quer dizer, Exato, aquela fotografia era bom, melhor eram para 3 torres, aquilo. dava uma para cada um, ainda conseguimos lá pôr também o nosso Tigas, já não era mau. A Não era manutenção nada mal. é que é capaz de não ser É fácil, isso. mas olha, é o Eu vendi à menos. torre. É um pouco, é Logo a um caraca da poço de torre. gás, arranjava lá um poço de gás, ou petróleo, ou uma coisa assim do género. Não é poço de É gás, o é logo a menos, é torre o de menos. gás. É o menos. João Mas é Castro, logo tu que dinheiro. também estiveste de férias, bem-vindo uma vez mais ao Sporting É 160. verdade, estive em terras do atual campeão europeu de futebol, a Itália, e foi bastante bom, até já tenho saudades do Aperol, e agora vem aí o Dinis disparado, ouvi-me aqui a falar em Aperol, também já queres, não é? Pois, é isto. Deixa-me dizer que tive lá experiências muito fixas, ligadas ao Sporting, porque andei com a camisola do Sporting no único dia que teve sol, mas pá, aquilo passou de dia de chuva para um dia de sol com 23 graus, 24, e a camisola do Sporting serviu na perfeição. E o Sporting foi bastante reconhecido, tive lá conversas, já contei nas redes sociais, contei no Patreon, mas é engraçado que pá, muita gente da Juventus veio logo falar comigo, principalmente jovens já a picarem por causa do jogo contra a Juventus, portanto conhecem perfeitamente o Sporting, até conheciam o Pedro Gonçalves, talvez aquele gol do meio campo tenha despertado ainda mais curiosidade em alguns adeptos transalpinos, e portanto, olha, vai ser aqui um bom programa, vamos falar muitas coisas, mas foi bom estar em Itália e ver que eles têm uma cultura futebolística. Eu acho que superior um bocado à nossa, porque vi muitos miúdos com conhecimento sobre o Sporting e tudo muito, muito pequenos, e gostei bastante de lá estar. Quem puder lá visitar, faça isso, porque é uma cidade lindíssima, Roma. E depois, só dizer que enquanto lá estive, deu para descansar de futebol, praticamente não vi nada, vi só um bocadinho do Porto Braga. Que já falei nisso no Patreon, porque a minha família tinha muitos adeptos portistas e estavam a querer ver o jogo, mas de resto deu para descansar muito futebol, que às vezes também faz falta. E também precisamos, apesar de gostarmos muito do desporto rei, também cansa um bocadinho. Ora bem, ainda antes de avançarmos para os temas desta noite, agradecer obviamente aos patronos deste Sporting 160, patreon.com/Sporting160. Obrigada a todos por apoiarem este projeto. Oh, Mariana, esqueci-me de dizer uma coisa. Desculpa lá. Não, uma coisa, lembrei-me que ia fazer esta ligação, mas pelo menos estive num país onde a justiça funciona em termos de corrupção desportiva. Pronto. Não precisas dizer mais nada, está subentendido. Está subentendido. É uma nota final, mas fica já o início. Aqui o trailer para a nota final. Tomara que todos os países fossem em termos de justiça desportiva, como a Itália. Mas avançando então, muitos são os temas que temos para falar e vamos precisamente pegar pela Juventus, pelo sorteio dos quartos de dos quartos de final da Liga Europa, onde nos calhou, como alguns diriam, a fava, outros diriam a equipa mais fácil, outros diriam o que quer que seja, mas eu preciso é de saber o que é que vocês os dois têm a dizer sobre este tema. E Pedro, começo por ti. Não te ouço, tens capaz de ter toda a razão. Dizer que a Juventus era a equipa mais fácil, não tem andado a acompanhar o futebol italiano nas últimas jornadas, porque a Juventus, apesar de ter começado mal e ter aquele problema dos 15 pontos de atraso e aquela coisa toda que ainda está a decorrer, e eu nem sei se entretanto houve decisão já, porque eles tinham recorrido a essa decisão, mas como tive praticamente desligado e tenho andado desligado até um bocadinho do futebol e do desporto, a verdade é que eu no outro dia, numa discussão no Twitter com outro amigo, eu dizia que eu sinceramente eu acho que há 50-50 de possibilidade de qualificação, sinceramente, não, e não quero com isto estar a dizer que nossa equipa é tão boa, se calhar, como a Juventus, e a Juventus se calhar jogando muito bem e estando o nível todo, a qualidade da sua equipa obviamente é superior, mas eu acho que apesar de tudo, eu acho que esta é uma eliminatória que é possível discutir claramente com as Juventus. Já no passado foi, e até se calhar em condições completamente diferentes, todos se recordam dos bons jogos que fizemos com as Juventus para a Liga dos Campeões, e se calhar o nível até seria mais ou menos idêntico, e o Bruno César marcou, exatamente, mas a verdade, e eu até já falei aqui disso, porque lembro perfeitamente do primeiro jogo, que foi um dia que tive com uma gastroenterite, e portanto já só vi a segunda parte no hospital, mas lembro perfeitamente que quando nessa discussão estava a ter, eu sinceramente, mesmo dando esse ponto de que a Juventus é uma equipa mais valiosa, mais, se calhar com mais qualidade individual, que depois acaba por formar um melhor conjunto ou uma melhor equipa, digamos assim, em termos de teóricos, eu acredito sinceramente, e não quero com isso estar iludido por aquilo que acabamos por conquistar contra o Arsenal, mas de certa forma quero-me agarrar também a essa ilusão, porque se nós não nos agarramos a estas ilusões e se formos todos muito pragmáticos, então a certa altura não estamos aqui a fazer nada e a nossa paixão acaba por, e a nossa irracionalidade enquanto adepto de futebol e adepto de um clube, deixa de fazer sentido. Eu sinceramente acredito que é possível, não vai ser nada fácil, vai ser mais uma eliminatória como o Arsenal. Por exemplo, contra o Arsenal eu achava claramente que não era 50-50, nem por sombras, e nunca imaginei, de certa forma, ver o jogo que o Sporting fez, até mesmo depois de ter sofrido o golo. Acho que uma equipa muito personalizada, que soube sempre manter a calma, e isso muitas vezes é absolutamente fundamental para este tipo de eliminatórias. Uma coisa que ajuda muito, e parece-me óbvio, é os golos fora não valerem para nada e, portanto, transforma-te logo em eliminatória, porque repara que o Arsenal a ganhar 1-0, claro, e empatar 2-2 em Alvalade, era uma coisa completamente diferente, mesmo que sofresse um golo ainda estava em vantagem. Mas como é que o golo do meio campo devia valer por 2? Ou por 3, ou por 4, não sei, ou não sei mais. Como é que quem faz as regras não se ter lembrado disso. Também é verdade, porque aquilo estava ao nível quase de um pontapé de rugby, e portanto, e normalmente os pontapés de rugby valem os tais 3 pontos, não é? E portanto, e portanto, eu olho para esta eliminatória, E chegamos a uma fase da competição, chegar aos quartos de final, sinceramente, quando olhamos para os sorteios, olha, o calhar calhou. Porque tu, quando chegas aos quartos de final, tens que, ok, tens que estar preparado para qualquer embate e pensar que é possível seguir em frente. E mais, como somos adeptos e somos irracionais, numa brincadeira no outro dia, respondi a um amigo que ele dizia, que ele mostrava-me uma crónica, que era uma crónica, eu penso que a crónica era do, estava-me aqui a tentar lembrar se foi, era do Ricardo Araújo Pereira ou não, já não sei quem era a crónica que falava, não era do Ricardo Araújo Pereira, porque eu acho que ele até nem era uma crónica de alguém que nem era do Benfica no Sporting, que terminava com muita piada a dizer, e não venham com coisas, mas Sportingistas e Benfiquistas a esta hora estão todos a sonhar já com a final da Supertaça Europeia. Claro que era uma brincadeira na alusão do Benfica, ele próprio também poder sonhar, e eu vou dizer assim, eu já disse isto, eu se fosse benfiquista, eu sonhava com aquela que é a maior oportunidade dos últimos, talvez, 20, 30 anos que o Benfica tem de chegar, se calhar, até uma final europeia, porque a realidade é que às vezes... O Benfica chegou à final europeia, Pedro, ainda recente. É? Não, foi, não, a final europeia da Liga dos Campeões. Ah, ok, okay, da Liga dos Campeões, sim, não disse Liga dos Campeões. Sim, final europeia da Liga dos Campeões, que é uma coisa que é o pináculo. E, portanto, é esse lado que podem-me dizer, obviamente, ai, não vai conseguir, não sei o quê. Não, não sei, mas é não isso sei. Que nós nos temos que agarrar, não é? É isso que nós adeptos nos agarramos. Eles calharam no lado bom do sorteio. É verdade, é um facto. E nós também tivemos, e nós até nisso tivemos azar, porque... Pois, calhamos no lado mau do sorteio. No lado do sorteio, não é? Supostamente que a seguir jogamos com o Manchester ou com o Sevilha, não é? Exatamente. É isso, exatamente. Portanto, claro, vamos ter destruir... que eliminar o Bruno Fernandes. Não, vamos ter que eliminar o Bruno Fernandes e destrói-me o meu sonho de ver a final no Puskás Arena entre Sporting e Manchester United, que era provavelmente aquilo que eu mais quereria este ano, e ia levar, obviamente, a minha camisola de Ronaldo, só para irritar as Ronaldetes do Twitter. Mas a verdade é que eu ficaria muito contente e que o Sporting conseguisse, pelo menos, ser personalizado, mostrar o futebol que mostrou tanto num jogo como no outro, porque se olharmos para os 180 minutos o Sporting faz um bom jogo, e é isso que nós temos que agarrar. Agora, se vou só olhar para, eu no outro dia pus o quadro da valorização do mercado, dos valores de mercado da Transfer Market, se vamos olhar só para esses dados e para essas coisas, epá, então não estamos aqui a fazer nada, pomos um contra o outro, olha, este vale mais, ganhou este, segue em frente, não. E eu, depois de ver aquilo, e aliás, nem admito outra coisa que não... provavelmente conseguirmos eliminar a Juventus, que era espetacular, e com um golo, obviamente, mais um daqueles golos que dê para ser Puskás. Já não pode ser o Fataú, porque o Fataú já acabou por fazê-lo, ainda recentemente, mas pode ser outro jogador qualquer, Paulinho, provavelmente um Paulinho, ou então, para ser assim absolutamente épico, eliminarmos a Juventus, provavelmente com um golo de coxa do Gaio, também era uma coisa que seria absolutamente épico e até ia quase ir até aos aliados dar uma volta à praça. Nu não, isso não, porque eu não posso prometer aqui mais nada, eu não posso prometer mais agora. Nada, senão isso ainda corre mal e depois lá tenho eu que cumprir as promessas. Já houve várias promessas aqui que foram cumpridas. Ah, pois já, o corte de cabelo de João Matos, por exemplo, o corte de cabelo portanto, do João não Matos. Brinca. E não brinquem com promessas feitas em direto. É verdade, é preciso ter cuidado. Não brinca. João, a Juventus, que, como disse o Pedro, e bem, não é uma equipa fácil, mas nesta fase também não há equipas fáceis. Obviamente o Sporting precisa, e acreditamos nós e queremos nós que jogue para ganhar. Achas que basta um Sporting igual àquele que vimos jogar contra o Arsenal para passar as Juventus? Olha, antes de tudo, acho que, como o Pedro disse, o sorteio nesta fase é difícil de escolher equipas. Contudo, obviamente as equipas estavam abaixo de nós no ranking, era só o Feyenoord e o São Gilloise, de resto eram tudo equipas acima do Sporting. As equipas italianas preocupam-me um bocado, o Sporting tem um péssimo histórico com equipas italianas. Péssimo. São muito matreiras. Aliás, basta ver o que a Juventus fez para eliminar algumas equipas. Ou a Roma, por exemplo. Por exemplo, se calhássemos a Roma e eles apanhassem-se a ganhar, nós íamos sofrer muito porque eles iam fechar aquelas sete chaves. Se calhar vou ter que ir a Roma outra vez, nunca se sabe o sorteio, o que é que vai acontecer aqui. Mas a verdade é que é difícil por isso. Eu para cá tenho uma perspectiva diferente da maior parte. Vou ser aqui um bocado diferente, já disse isso no Patreon. Eu preferia que o Sporting jogasse primeiro em casa. E toda a gente vai ficar chocada, mas assim decide ser eliminatório em casa. Pois, mas eu preferia que a Juventus viesse a Alvalade sem ter nenhum resultado para defender. Ou seja, viesse ali sem saber se devia atacar, se devia defender. Porque eu acho que se a Juventus nos apanha a ganhar na primeira mão, bem Alvalade com o ferrolho e com o autocarro, e um ferrolho diferente, um ferrolho chato, o catanaço italiano é muito, muito complicado. E, portanto, preferia que eles viessem a Alvalade com o resultado aberto, da mesma forma que aconteceu ao Arsenal. E depois, em casa, que tivessem que fazer algo pela vida, se o Sporting levasse uma ligeira vantagem para a Itália, a Juventus já não podia jogar à defesa, já tinha que vir para a frente e o Sporting iria ter aqui espaço nas costas da defesa. É verdade que eles têm um super Di Maria em grande forma. O Vlahovic não tem estado a corresponder àquilo que foi na Fiorentina, mas é um avançado perigoso. Depois tinha o Quadrado, tem muitos bons jogadores. Realmente eles como equipa estão a melhorar, O Alegre, aquilo está a melhorar, não começou muito bem, mas está a melhorar. Preocupa muito esse facto do primeiro jogo ser lá, e se eles ganharem alguma vantagem, preocupa-me esse facto. Mas de resto, acho que o Sporting, como o Pedro disse, pá, depois do que fez ao Arsenal, se conseguir uma exibição personalizada da mesma forma que fez em Londres, perante o Arsenal, que é líder da Premier League, atenção, acho que houve poucos jornais que salientaram isso. Eu nem sei, até tipo a perguntar ao Rui Tavares se alguma vez uma equipa portuguesa tinha eliminado o líder da Premier League. É que eliminar ingleses, já eliminámos. Agora, o City não tem para líder quando jogamos contra eles na Liga Europa. As minhas dúvidas, na altura falaram nisso, mas eu depois não fui confirmar. Por acaso eu também não fui ver. E também tenho a impressão que se calhar foram mesmo as duas únicas vezes, provavelmente. Pois, não sei, o Porto também ganhou ao Manchester United quando chegou à final. Pois. Com aquele gol de Costinha, e não sei se o Manchester United na altura era líder. Pois, já não me recordo, também poderá ter eventualmente esse Mas jogo. A verdade é que, portanto, aquilo que o Sporting fez, eu acho que vai ser uma eliminatória muito equilibrada, só se acontecer, obviamente, um jogo, pá, um descalabro de uma das equipas. Acho que vai ser uma eliminatória equilibrada. Continuo a dizer, os italianos têm sempre muito respeito, e podes dizer, ai, ok, o Benfica ganhou à Juventus facilmente, mas isso foi no início, foi noutros tempos, e o Benfica tem uma equipa diferente do Sporting, portanto, são coisas diferentes, a Juventus evoluiu, portanto, são timings diferentes, e estas comparações são muito más. E, portanto, não nos podemos fiar nesses dois jogos, porque senão vamos de peito feito e depois corre mal. Agora, há uma coisa que pouca gente diz, mas é que tem que ser dita, é que a Juventus não vai olhar para o Sporting como o Arsenal olhou. O Arsenal, muitos adeptos do Arsenal pensaram que eram fábricas contadas quando foi o sorteio. Provavelmente alguns jogadores também desprezaram o Sporting, sem tirar mérito à equipa do Sporting, mas é verdade é que pensaram com menor ou maior dificuldade, vamos, até porque pelo primeiro resultado. Mas depois no Emirates eles sofreram bastante, porque o Sporting teve uma visão personalizada, de se ele ter bola, fez correr atrás da bola. Os jogadores do Arsenal normalmente são eles que têm a bola, não gostam de correr atrás dela, e o Sporting conseguiu fazer uma grande exibição de vários jogadores. O Garte, por exemplo, foi incrível. E portanto, acho que o Adam, obviamente, também. Há muitos. Eu acho que se for este Sporting, e com esta confiança que a equipa está neste momento, ou estava, porque esta paragem às vezes faz mal às equipas, mas esta paragem das seleções, mas com a confiança que a equipa estava, e com a subida de rendimento de vários jogadores, a subida coletiva leva também à subida individual, obviamente, eu acho que o Sporting tem aqui possibilidades de discutir claramente a eliminatória, e acho que a Juventus também vai passar um mau bocado com este Sporting. Tem alguns pontos fracos quanto a mim na sua defesa, depois tem jogadores perigosos lá na frente, mas é verdade é que também temos que contar que o Sporting soube anular muito dos perigos que o Arsenal podia pôr em campo. Portanto, o Ruben Amorim estudou muito bem o Arsenal, soube tratar disso, e depois eu acho que estamos a começar a ter uma defesa que está a subir claramente de forma. O Diomandé fez uma exibição fantástica no centro da defesa, na estreia, no lugar de Coates, portanto, justo, é inacreditável. E depois o Inácio na esquerda, que ainda agora foi chamado à seleção, foi preciso vir um treinador espanhol para o Inácio ir à seleção. O Inácio deve ter uma costela espanhola, e o gajo quis ver o Inácio. Tudo somado, eu acho que o Sporting tem aqui condições realmente para fazer um grande jogo contra a Juventus. Eu acho que o primeiro jogo vai ser, obviamente, importante. Era preciso vir trazer um resultado que fosse positivo para que seja possível em Alvalade. Nós não tínhamos que andar a correr atrás do resultado, porque a Juventus fechando as equipas italianas, o jogo torna-se muito chato, e nós não temos futebol para jogar contra blocos muito baixos. E, portanto, era bom que o Sporting tivesse um resultado positivo, que fizesse com que a Juventus aqui em Alvalade tivesse que vir mais aberta. E se vier um bocadinho mais aberta, eu acho que o Sporting tem condições, obviamente, para ferir esta equipa da Juventus. Agora, em relação ao futuro, aquilo que o Pedro estava a dizer, gostava do Manchester United e tudo, eu acho primeiro a pensar neste jogo, mas a verdade é que uma boa exibição, uma boa campanha europeia do Sporting, e muita gente falava, houve algumas pessoas, até no Space, acho eu, que falaram que até a Liga Europa é aposta todo o campeonato, mas é totalmente diferente a projeção quando uma pessoa está bem na Europa. Claro. Eu vi agora em Itália as pessoas a falar do Sporting, é totalmente diferente. E, portanto, a valorização, viu-se, por exemplo, o Garte agora é cobiçado por meio mundo por causa da grande exibição que fez. pá, os jogadores sentem isso, e portanto estes grandes jogos fazem também, e já disse aqui, esta equipa de Sporting é talhada para os grandes jogos, fundamentalmente, os jogadores também aqui ficam mais empolgados, obviamente, o Ruben Amorim, a própria equipa sente-se que nestes grandes jogos sente-se perfeitamente à vontade, e portanto eu acho que com isso a equipa pode fazer realmente uma grande eliminatória, e depois será realmente discutido ataque a ataque contra a Juventus, é a minha previsão. Olha, aproveitar aqui ainda antes de passarmos ao próximo tema para a pergunta, deixa-me só apanhar aqui para a pergunta do Paulo Ferreira. Acham que esta experiência de jogar contra estas grandes equipas ajuda a evoluir a equipa? Será que se pode contar com um Sporting mais competitivo para a próxima época? João, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, depois tu completas. Eu em relação à segunda parte do mais competitivo, acho que o exemplo da segunda volta que estamos a fazer neste momento e que temos falado aqui muito, e o João tem referido isso muito, a questão dos pontos que já conquistamos, mostra bem que o Sporting podia ser uma equipa completamente diferente e competitiva até este ano. A nossa segunda volta, se fizéssemos o que estamos a fazer na segunda volta, na primeira volta, estávamos perfeitamente, se calhar, até na luta pelo título, ou pelo menos muito próximos até de conseguir alguma coisa. Portanto, eu acho que mais do que ser competitivo para a próxima época, que obviamente vai depender muito e é difícil nesta altura saber um bocadinho, porque não sabemos que os jogadores podem sair, que é que pode entrar e ainda há muito para se... E toda a gente sabe que também depende muito disso, mas a verdade é que o Sporting acordou muito tarde para esta época, desperdiçou praticamente uma volta inteira, que hipotecou aqui grandes hipóteses até de conquistar outras coisas mais, por exemplo, o caso da Taça de Portugal foi uma oportunidade completamente desperdiçada, a Taça da Liga não correu nada bem, apesar de valer o que vale, mas esta segunda volta está a ser tão ou mais competitiva que nos podia trazer, e a prova está, termos eliminado o Arsenal, temos feito resultados positivos como estamos a fazer, estarmos a jogar de uma forma completamente diferente, não digo que seja uma coisa absolutamente, uma equipa incrível, mas que obviamente mais competitiva. Força, João. Não, ia só completar que eu acho que há aspectos positivos, é a valorização dos jogadores, as dificuldades que estas grandes equipas trazem fazem com que também o próprio Ruben Amorim tenha que estudar muito bem as equipas, obviamente, e portanto há aqui todos os fatores que levam, obviamente, a equipa a crescer. Quando o Sporting cresceu muito quando levou uma costa do Ajax, quando levou uma costa do Manchester City, o próprio Ruben Amorim cresceu com isso, percebeu que não podia jogar assim, portanto, esses jogos faz realmente as pessoas pensarem e faz os jogadores quererem evoluir, portanto, eu acho que é fundamental jogar com estas grandes equipas, é para isso que o Sporting tem que estar sempre na Liga dos Campeões. Nós estamos a ter uma Liga Europa igual à Liga dos Campeões, porque nós, reparem mesmo, vamos jogar com o Arsenal, vamos jogar com o Juventus, se calhar vamos jogar com o Manchester, portanto, se calhar nem Liga dos Campeões íamos ter, se calhar, jogos tão fortes, não sei, e portanto, estamos a ter uma verdadeira Liga dos Campeões na Liga Europa, não estamos a ter o dinheiro agora, mas estamos a ter uma Liga dos Campeões na Liga Europa. E, portanto, acho que faz realmente evoluir. O Sporting acho que evoluiu bastante da primeira volta para a segunda volta. Eu acho que também foi importante aqui algumas coisas. A própria evolução do Ruben Amorim, de trazer algumas coisas à equipa. A subida, claramente, do Just e a entrada do Diamandé subiu a qualidade da defesa. Porque, caso contrário, reparem, não tinha jogado o Coates, não havia Diamandé. E, portanto, tínhamos que pôr ali o Inácio, o Matheus Reis. A equipa já não era bem igual. Portanto, acho que aí o Sporting cresceu a nível defensivo, acho que o Sporting está bastante bem, reforçou-se muito bem. Eu sei que, e estão aqui a falar no chat, que o Sporting vai jogar fora sem o Garte, é verdade, vamos ver se o Ruben Amorim vai apostar no Talungo, se vai ter confiança para pôr o Talungo, ou vai ser o Essugo, ou vai ser o Morita com o Pedro Gonçalves, pode ser por aí, e portanto há aqui várias opções para o Ruben Amorim. O Garte faz falta, mas vai jogar em Alvalade. Mas vai fazer falta em Turim, mas é o que é. Também não jogou o Morita, jogou o Pedro Gonçalves, e o Sporting jogou bem, portanto há que realmente ter estas soluções. Então, se estivermos com os jogadores a 100%, acho que a eliminatória vai ser bastante, bastante equilibrada. Olha, e falando aqui em eliminatória, José Moreno pergunta: olá malta, já há notícias sobre os bilhetes para Turim? Acho que não. Isso deve ser só mais à frente, o Sporting começou a vender agora para o Alvalade, mas deve ser mais para a frente, pois não foi. Sei, não sei muito até que ponto. Sim. Será mais para a frente, mas tem sido relativamente próximo dos jogos, não sei, mas se souber novidades, não, mas também se houver novidades, o Sporting publica no site. Acho que ninguém sabe, daqui de nós ninguém vai saber primeiro do que é o Sporting. Ninguém nos vai informar nada do Sporting. Não, não há ninguém no Sporting que nos liga a dizer: olha, Pedro, João e Mariana, vamos colocar agora à venda os bilhetes. Não, não nos informam. Era giro, podemos ajudar, vamos a informação. Eles convidam naquele avião VIP, nem nada. Pois não, não convido, claro que não. Quer dizer, só convidaria-nos mais depressa num avião vazio e com motor a arder. Ai, meu Deus. Enfim. Em direção ao Uganda. Uganda. Iamos ver o jogo do Uganda. Mudando de tema, gente. Mudando de tema. Esta é especificamente para o Varela, do Luís Miguel Torrão. Eu só anotei aqui, mas não, não vi, Luís, obrigado. Não me espanta nada, porque curiosamente, Eu até tento, quem me segue nas redes sociais, especialmente no Twitter, nas redes sociais, digo sempre redes sociais, mas na verdade onde eu falo mais disto é no Twitter, mas quem me segue no Twitter sabe perfeitamente que eu olho sempre estes assuntos da violência, do desporto, de tudo aquilo que é a Lei 39, todas as coisas que têm sido aprovadas, o cartão da DEC, e tento até me desligar um bocadinho da questão clubística. Acho que é um assunto que é importante para todos nós. Eu tanto quero ir ao estádio seguro como desejo que qualquer adversário meu ou rival do seu clube possa ir também ao estádio e possa ver o seu clube sem ser preciso. Olha, como ainda até aconteceu ontem no hóquei, não é? Como vocês todos viram, entre o Valongo e o hóquei de Barcelos, e que foram detidas 20 pessoas. É curioso que praticamente não saíram nos jornais, saiu muito pouco, nas televisões falou-se pouco. Imagina se aquilo acontecesse no futebol e se acontecesse com o Sporting, eu nem quero imaginar se aquilo acontecesse com o Sporting, mas tento até desligar um bocadinho da questão clubística. Então, a justiça desportiva era muito diferente. Sim, mas não, a Juventus perdeu os 15 pontos. Exatamente. Já desceu de visão. Exatamente. O Parma desceu de visão. Quem é que desceu mais de visão? Já foi a Juventus e foi o... Não foi o Milan. O Parma também não desceu, na altura. O Parma já não me recordo. Uma série deles naquele famoso escândalo. Mas isto para dizer que não li isso, mas ainda no outro dia saíram também os dados sobre os casos de reportados de violência nos estádios, não sei o que mais. E, por exemplo, quem estava, os que tinham mais número de casos, era uma claque rival do Sporting. Não me interessa particularmente afunilar aqui entre assuntos de claques e coisas, porque não é a minha praia. Mas é curioso que, se fosse o Sporting, certamente teria um bocadinho mais digamos... apareceria mais vezes nos canais. E aproveito só para dizer aqui uma coisa. Nos últimos dias... Sim, já lá vamos. Nos últimos dias tem aparecido uma série de textos dos diretores executivos e dos diretores gerais. Já nem sei bem. Uma é a Helena Pires, é diretor executivo. O Tiago é diretor-geral, ou lá o que é. Bem, uma série de diretores da Liga Portugal que estão a lançar todos os dias uns textos, e eles escrevem com regularidade nos jornais, sobre a questão dos adeptos e da assistência que atingimos níveis pós-18-19. Epá, eu vou-te dizer, é gente que não tem ido aos estádios e que não sabe absolutamente nada do que se anda a passar nos estádios, e devem viver numa bolha, porque não têm noção. Acho que, se estão a olhar só para os números, bem, os números não são assim tão bons como eles estão para ali a dizer, mas têm passado uma tónica muito interessante nos seus textos. É que grande parte dos textos falam do regresso das famílias e falam desta questão da violência nos estádios, e parece que Portugal... parece que até a certa altura, parece que estamos, quando ir ao futebol, parece que estamos em estado de sítio. Epá, tirando alguns anormais que os há em todos os clubes e que transformam às vezes isso numa guerra e numa selvageria que não faz sentido nenhum, epá, sinceramente, eu acho que há países bem muito piores do que os nossos, e não parece que o futebol seja assim tão mau. Mas a tónica é essa, e esta tentativa de erradicação, e que eu acho bem, eu concordo com todas as medidas que sejam para melhorar o futebol, mas esta forma de diabolizar, como estão a diabolizar os adeptos, epá, eu acho que, sinceramente, isso vai afastar mais. E se calhar, o futebol obviamente é um fenómeno global que não vai desaparecer. Mas olha, ainda ontem vimos um estádio do Barcelona completamente cheio para ver uma competição que a base nasce de transmissões de Twitch e de um influencer e, obviamente, um jogador de futebol como o Piqué, mas as novas gerações, provavelmente, um dia destes, se não forem, vocês diriam, se os vossos filhos ou os nossos filhos, se não formos nós a colocar-lhes a questão de ir ao futebol, eu diria que eles, tradicionalmente e naturalmente, não sei se ligarão assim tanto ao futebol como nós, isso tenho a certeza, como nós ligávamos quando éramos miúdos. E isso depende de muitas coisas. Não jogam futebol na rua como eu jogava e como o João certamente também jogava, porque era uma coisa que todos nós passávamos. Ligam zero. Até eu. e tem outras mais, e tem outras coisas mais a fazer. Portanto, Luís, não vi, obrigado, vou tentar procurar, mas não me espanta nada que o Sporting seja muito falado nestas andanças. Olha, vamos mudar aqui de tema, porque foi um dos temas, e está a ser um dos temas mais badalados para aí, da semana. Os assobios que existiram no jogo da seleção, agora em Alvalade, ao João Mário. E pergunto ao Paulo, não sei se o Varandas se pronunciou sobre as críticas dos assobios em Alvalade, mas se não o fez, acham que devia? Olha, eu falei disso da rádio e foi a minha nota negativa. Eu vim de Itália e deparei-me com essa conversa dos assobios depois do primeiro jogo da seleção. Eu fiz só o segundo jogo, não fiz o primeiro. Eu fiz o jogo de ontem, portanto. E deixa-me dizer que é uma hipocrisia muito grande o que se passou. Isto porquê? Eu não iria assobiar o jogador, mas tenho que respeitar quem assobia. Eu não iria assobiar. Acho que o desprezo às vezes é o melhor. Em algumas situações. Acho que as pessoas estão a confundir o João Mário ter ido para o Benfica, eu acho que não. É pela forma como foi para o Benfica, que é um bocadinho diferente. A meu ver, acho que é toda a diferença. O Paulinho já foi associado à Alvalade. Em 2020 entrou e foi completamente associado. Zero comunicados. João Félix foi insultado fortemente num estágio da seleção em Espinho, à chegada ao Hotel Sol Verde, que o Pedro conhece, e não houve nenhum comunicado. Da seleção, o Paulinho foi insultado, Alvalade não foi comunicado, o Ronaldo já foi insultado noutros estádios e foi insultado, outros jogadores já foram assobiados, não houve comunicados, e portanto só houve agora comunicado, e portanto o que há o comunicado do presidente da federação, portanto alguém que faz um contrato com o Fernando Santos da maneira como fez, alguém que viu o futebol português a ter menos audiências ou haver menos assistências, alguém que vê o futebol português que pode perder até uma equipa na participação da Liga dos Campeões, alguém que vê a corrupção e que já foram condenados alguns e estão a ser investigados outros, não lança comunicados. A violência no desporto, o racismo, não há comunicados. Há um jogador que é subiado em Alvalade e sai um comunicado e depois há um sindicato de jogadores que emite um comunicado, não emitiu o comunicado existe. Quando era o Paulense. Afinal, não comunicou o comunicado. Quando os jogadores de Sporting foram agredidos por assistentes de campo no Estádio do Dragão, não emitiu comunicados. E, portanto, eu acho que é muito fácil atacar o Sporting. É muito fácil criticar logo o Sporting. Empola-se logo. O presidente da Federação Portuguesa fez foi colocar gasolina numa pequena chaminha pequenita, tipo, estava lá um fósforo, o pessoal comentou, tipo, ah, isso eu, e ele decide mandar um jerrycan, portanto, um barril de gasolina para aquilo, para incendiar o problema. E, portanto, esse é que é o problema do futebol português, é a hipocrisia. Quando há tantos problemas que mereciam comunicados e justificações por parte de quem manda, por causa de um assobio do jogador de futebol, pá, o futebol não é ópera, atenção. Eu não, lá conforme disse, eu não assobiava, eu desprezo. Mas o futebol não é ópera, atenção, meus amigos, o futebol não é ópera, e ninguém insultou, só foi o assobio, que é uma forma, aliás, eu já fui a um concerto onde pessoas no final assobiaram, não gostaram do concerto, assobiaram, é uma expressão livre, eu acho que em jogos da seleção eu não o faria, mas a verdade é que fez logo este empolgamento todo da situação, por se calhar por serem Alvalade, e é fácil. Em relação ao Varandas, eu não sei se ele comunicou ou não. É a primeira. Pá, acho não sei. Que não. Acho que não. E eu não tinha comunicado sobre os assobios, mas eu tinha comunicado sobre. Eu tinha feito um comunicado sobre o comunicado. Sobre o comunicado, pois. Portanto, se fosse só a questão dos assobios, não tinha que falar. Se fosse a questão de ser o comunicado, eu aí já tinha que falar, porque vinha perguntar porque é que se faz um comunicado quando é o Sporting, quando é, se passa nos outros, quando são jogadores agredidos do Sporting por assistentes de jogo, quando são jogadores insultados no concentração da seleção, quando há racismo, quando há muitas coisas, quando há corrupção e mais alguma, quando há fuga fiscal e passa-se na Federação também, que está a ser investigado, obviamente, o contrato do Fernando Santos, não saem comunicados, fecham-se como... Ficam lá fechadinhos os comunicados dentro de uma gaveta, e, portanto, acho que é uma hipocrisia o futebol português. Cá estaremos... Ai, desculpa. Não é para cantar agora. Há várias coisas que nós já falámos aqui sobre o facto de só acontecerem ao Sporting. Neste caso, por exemplo, o João Mário vai ao Alvalade ainda esta temporada enquanto jogador do Benfica. Mas também... Mariana, deixa-me só perguntar uma coisa. O João Vieira Pinto, quando veio para o Sporting e foi jogar à Luz na seleção, foi aplaudido? De pé? Pois não me recordo, mas tinha as minhas dúvidas. Não, achei hipócritas. Eu era pequenina, não me lembro. Eu era pequenina, não me recordo, mas tenho as minhas questões. E conforme eu disse, não foi para ir para o Benfica. Foi a maneira e o esquema que foi montado que para ir para o Benfica. Atenção, que é diferente. Porque se eles pagassem o valor ao Sporting que estava na cláusula antirrival, pá, era uma transferência completamente legal, limpa. E, portanto, o jogador tem todo o direito, não era do Sporting, acabou o empréstimo, teve todo o direito de escolher o seu futuro clube. O Sporting fez uma proposta, o jogador quis receber mais e arranjou a solução. Portanto, não fico nada chateado com isso, cada vez temos que estar mais habituados no futebol a isso. Agora, a forma e o esquema que foi montado para ultrapassar essa cláusula é que foi desnecessário e obviamente está em tribunal. E vamos ver no que é que isso vai dar. Mas estava eu a perguntar, Pedro, não foi só o João Mário que acabou aqui assobiado ou vaiado pelos adeptos que estavam presentes em Alvalade. Houve também Rafael Leão que, quando entrou, acabou aqui por se ouvir também alguns assobios. O que é que te apraz dizer sobre isto tudo? Porque isto já é, como disse o João e bem, uma hipocrisia existente no futebol português e não é só da nossa cabeça. Quando é que foi o jogo de Portugal em Alvalade? Foi quinta-feira, acho eu. Foi quinta. Quinta. Exatamente, foi quinta, não é? Eu pensava que ia ver o jogo e estava tudo contente, porque já estava deitadinho no meu... Foi quinta ou na quarta? Foi quinta, tá, porque o quinta... Olha, que eu acho que deve ter sido quarta, porque o quinta estava a fazer a mala, não me lembro de ter olhado quarta. Para a televisão, deve ter sido quarta. Bem, não interessa, quarta ou quinta, porque eu lembro que o único canal que tinha lá português no Qatar era a RTP Internacional, quer dizer, tinha outros canais de outras formas para ver, obviamente, porque o Emir tinha lá mandado pôr uma televisão só para mim, mas de qualquer forma, eu pensei que ia ver o jogo na RTP Internacional e não passou. E eu disse: pá, não vou ver isto, não vou ver, não estou com pachorra. Não passou o jogo na RTP Internacional? Não passou, no Qatar não, pelo menos na RTP Internacional. E eu acho que a transmissão é igual para todos os países, se calhar não é, mas não passou. Ou então não me digas que aquilo é tão controlado ao ponto que eu se calhar estava a ver a emissão ainda da semana passada. Mas não passou. E eu estava todo confiante, até porque eu estava com pessoas... O jogo foi quinta, pois, o jogo foi quinta. Então já digo isso, porque é que eu digo que eu também achava que é quinta e já vou dizer porquê, que era isso que eu ia dizer. E eu estava confiante, olha, vou ver o jogo. Depois liguei lá um stream para ver, um stream legal, daqueles, na aplicação da Vodafone, não é? Toda a gente tem, uma VPNzinha, legal, stream da Vodafone, como é óbvio, com a VPNzinha, e vi, pá, depois marcamos 1-0, e disse, pá, não, estou muito cansado, porque eu ia viajar no dia a seguir, exatamente, sexta-feira, ia viajar e tinha que estar no aeroporto às 3:30 da manhã, e portanto, queria-me deitar, e não liguei aquilo. Eu só dei conta dessa coisa quando cheguei, eu fiz escala em Istambul e quando parei em Istambul e estou na internet a desfrutar daquela internet gratuita do aeroporto, daquele fabuloso aeroporto de Istambul novo, que é absolutamente incrível, e é que começo a ver aqueles escândalos todos e malta. E pá, eu só me apraz dizer, uma das coisas o Castro já disse, que eu vou repetir, é pá, esta coisa, a malta tem uma dificuldade muito grande em lidar com a liberdade de expressão, pá, é muito engraçado, gostam todos de falar, eu vim num país que tem algum problema até com isso, e é engraçado que gosta toda a gente de querer, estão capazes de dizer, não, os gajos, os muçulmanos é que são maus, que não deixam falar, os outros não deixam as mulheres, não deixam isso, mas depois, quando um gajo se podia, pá, eu como o Castro, eu vou repetir o Castro, eu não fazia, não me peçam a mim para assediar, num jogo da seleção não o fazia, num jogo do Sporting Benfica, epá, fazia, até mandava umas caralhadas e aquelas coisas todas. O João Mário que espera por mim, agora exatamente, em Alvalade. Aí se fazia, todos nós temos um bocadinho, um certo comportamento, o que eu costumo dizer, um certo comportamento primitivo nos estádios de futebol, desde que não passa, obviamente, para violência nem nada, e eu hoje em dia, a verdade seja dita, sempre que insulto alguém nos estádios, olho sempre ao meu lado a ver se não estão crianças, porque é uma coisa que, pá, um gajo às vezes fica mal visto, o gajo manda umas asneiradas, depois olha para o lado, vê um miúdo de 7 ou 8 anos, olhar para nós e dizer, isto não fica nada bem. Mas é evidente que não posso ser hipócrita, quer dizer, ao ponto de... Epá, eu não o fazia, mas compreendo que alguém o faça. A discussão é sempre, ok, podiam fazer num jogo da seleção, no campeonato do clube e não da seleção. Podiam, mas quer dizer, já no outro dia, num jogo em Alvalade, quiseram banir as pessoas de ir com as t-shirts da AMI, lembram-se que falamos aqui, foi da AMI ou da qualquer coisa, depois acabaram por deixá-las entrar. Mas quer dizer, mas agora andamos aqui, quer dizer, nós andamos a propagar a palavra que temos que ser democracia, liberdade de expressão e não sei o que mais, e depois aparecemos. Pronto, o Carlos já está aqui a explicar, a RTP Internacional não pode transmitir alguns programas para alguns países devido aos direitos televisivos destes países, claramente, eu acredito isso. Eu para mim só podia ser ou isso ou ainda estar a ver a emissão. Provavelmente a Bein Sports. Exatamente, e portanto, mas a verdade é que não, mesmo eu não fazendo, o ponto fundamental para mim, e que poucas pessoas falaram, e o Carlos também já o disse e vou acabar por também repetir, é que o João Mário não saiu de uma forma qualquer. O Castro disse, bem, nós temos que nos habituar a este futebol moderno, que não há outra forma. Hoje um jogador está aqui e amanhã pode estar no rival ou pode estar no... Podemos tentar pôr cláusulas, mas se também todos puserem, começarem a pôr cláusulas de não competição em rivais, e se qualquer dia a UEFA acaba com isso e as FIFAs e não sei o que mais, porque também é um bocadinho contra a liberdade dos jogadores se movimentarem, e depois entrávamos aqui em problemas constitucionais, enfim. Mas agora... achar que o João Mário fez uma saída só porque o Sporting não quis pagar mais, não é verdade, isso não é verdade. E, portanto, tentaram juntar a esses assobios uma narrativa de algo que não é verdade. Não foi o Sporting que não quis ficar com o João Mário. O Sporting fez uma opção. Eu, por exemplo, e o Castro, durante muito tempo, até falamos muitíssimo bem das prestações de João Mário nos vários pós-jogos do Sporting 160, quando muitos até criticavam o João Mendes, e da importância de João Mário no Sporting. Portanto, nada nos move contra o jogador, como é óbvio. Mas a partir do momento em que arranjam-se esquemas que são muito usuais no futebol português e que temos vindo a público e ter tido a possibilidade de perceber deles devido a uma série de coisas, seja e-mails, seja escutas, seja o que for, que sabemos, como é óbvio, que eles acontecem, é mais nesse sentido. E portanto, eu seria hipócrita, acho hipócrita quem tenha criticado tanto. E o que mais me espanta foi realmente, e por isso é que eu disse há bocado o jogo na quinta-feira, porque eu estava no aeroporto e dizia assim, pá, eu tive uma semana praticamente no Qatar, eu não vi uma única notícia do Sporting, não vi uma única notícia do desporto português. É pá, se calhar voltava para trás e ia outra vez para o Qatar, porque eu vivo bem sem esta estupidez que aqui em Portugal cada vez acontece mais, desta coisa. Depois ainda fiquei mais impressionado com os comunicados e com esta forma de, e com aquela notícia que Federação pode banir o Estádio de Portugal e arranjar uma forma. Epá, por amor de Deus, banir. E deviam ter banido quando o Fernando Santos era treinador. Coitado dos polacos, um abraço para a malta da Polónia. Não deve estar a ser fácil nesta hora de luto. Rezar o terço não vai chegar. Acho que ganhou hoje. Ganhou, pronto, ainda bem. Eu até fico contente que ele ganhe, até porque certamente ele já tem neste momento uma outra empresa chamada Brindowski, na Polónia, já para receber o seu salário, porque certamente já pediram ao Fernando Gomes qual era o esquema que ele utilizava para pagar aqui em Portugal através da empresa de brindes ao Fernando Santos. Certamente agora já tem, ou então podem falar com o grupo Jerónimo Batista, podem nos ajudar como é que se faz. Mas a verdade é que mas Brindowski era uma grande empresa. Brindowski era uma grande, estou mesmo a ver o Rui Pinto um dia destes a mandar cá para fora. Ganhou um 0 Albânia, um zero Albânia. Pronto. E a descobrir-se que o Fernando Santos recebe o ordenado, parte do ordenado pela empresa Brindowski. Mas a verdade é que tem sido uma hipocrisia total nestes últimos dias. E o que mostra bem, às vezes, querer que o futebol português seja mais, ou que se no outro dia, lembram-se que estava a ler ontem, acho que ainda não está confirmado, mas estava a ler ontem, parece que querem levar a Taça da Albânia, foi agora ali aqui o comentário, a Taça da Liga para os Açores, não é? Sim, é uma grande ideia, juntar as claques todas ali naquela pequena ilha, mas eu até acho engraçado no facto de inclusão de Portugal, mas achei piada que aqui há uns meses atrás, ou há um ano ou há dois, o Pedro Proença queria levar a taça, devia ser para as Arábias ou não sei, mas alguém deve ter ido lá do outro lado, deve ter, oh meu amigo, mas você vai emender uma taça que ninguém liga, a quem? Quem é que vai comprar aqui? Mas você pensa que é o Piqué que vende aquilo por uns milhões e que se vai a saber que não sei o quê, e depois aqueles... Se o Ronaldo estivesse no Sporting? Isso era diferente. Pô. Agora, acho não, mas espetacular. Mas aí ele já não lançava um... Não. Acho espetacular. Mas eu gostei muito da hipocrisia do Fernando Gomes. Porque o Fernando Gomes, alegadamente, é uma pessoa muito idónea, porque realmente basta olhar para o currículo dele e ver por onde é que ele passou. É tudo gente séria, e nós é que estamos todos errados. Nós, aliás, todas as semanas estamos errados. Mas eu tenho pena, porque depois eu penso assim: estava no aeroporto, estava a pensar, epá, o futebol português é um lodo, e quando se pensa que poderia haver qualquer coisa que nos pudesse ajudar a transformar e a tirar deste lodo. Não, há sempre coisas mais. Sabe o que é que eu acho, Pedro, também? A seleção teve um novo treinador, até ganhou 4-0. 4-0, pá, e ontem ganha 6-0. Podíamos estar aqui numa comunhão espetacular em festa. Não, não, vamos falar da seleção, vamos falar do Sporting e vamos falar desta merda e vamos estar aqui a transformar aquilo que foram duas vitórias por 4-0 e 6-0. E não se iludam, não estou a dizer que foram dois, é evidente que foram dois adversários fracos, mas com, obviamente, com o Fernando Santos teríamos ganho para aí 0.5 a 0 e 1.25 a 0 contra o outro, e sabe Deus como é que as coisas seriam, mas a verdade é que não conseguiu-se transformar este início, bem ou mal, com equipas fracas, mas de um treinador que eu, sinceramente, o treinador até deve estar assim um bocado abananado e a pensar, ok, tudo bem, mas agora, e só para completar a pergunta que tinhas feito, da questão de Varandas, acho que concordo com o Castro, acho que não se devia falar inicialmente, a partir do momento em que a coisa começa a inquinar e a ser um bocadinho um ataque já quase aos adeptos de Sporting. Mas o problema é aí está, porque é que o Varandas também não ia falar? Não fala porque foi um ataque aos adeptos de Sporting. É bem, toda a gente sabe que o Varandas tem sido forte nos ataques aos adeptos do Sporting e, portanto, até certa forma dá jeito. Brincadeiras à parte, obviamente, mas aí deveria ter feito, devia ter falado, porque há ali um momento em que a coisa começa a virar para apontar aos adeptos de Sporting. E de um momento para o outro parece que nós é que somos os maus da fita e nós é que andamos aqui a prejudicar todo este panorama e todo o futebol nacional. Aliás, e andamos a destruir isto. A culpa do futebol português ser o lodo que é claramente nosso. Sim, é claramente é do clube que tem ganho mais nos últimos 40 anos e que tem casos na justiça. Somos nós. Nós é que ganhamos todos os títulos nos últimos 40 anos. Tivemos envolvidos no calor da noite e no calor da noite, não, mas no apito dourado e no calor da noite também, a verdade seja dessas, fomos nós que estivemos todos envolvidos nos e-mails e nos casos do Paulo Gonçalves, ou Paulo Gonçalves, não é como se chamava, portanto, é o Sporting que tem estado sempre, mas não, lá está mais uma vez, Alcochete, agora os assobios, e pá, e a seguir será um gajo qualquer que vai entrar pelo estádio dentro de trotinete e era de Sporting e por aí é um problema. Ai, meu Deus. Enfim. Qualquer desse género. Enfim. Maltinha, o programa já vai longo, mas ainda temos o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago. Tá. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O Handball teve dois jogos esta semana. A meio da semana fomos até Irune, em Espanha, defrontar o Bidasoa para a primeira mão dos oitavos final da EHF European League. Perdemos frente à formação espanhola por 30-27 num jogo com uma grande peripécia por um meio, visto que ainda na primeira parte esteve interrompido quase 30 minutos por o piso estar escorregadio. Esta interrupção acabou por ter influência no desfecho do jogo, pois os jogadores do Sporting não mais jogaram com a mesma vontade nem com a mesma determinação que tiveram até então. Por vezes jogámos a passo no ataque, tendo sentido dificuldades com a defesa profunda do Bidasoa, tendo os Leões optado por um jogo mais individualizado, o que não ajudou nada. Má exibição, ou se quiserem, um daqueles clássicos jogos europeus onde perdemos fora, frente a uma equipa perfeitamente ao nosso alcance. Kiko marcou 8, o Martim 7, e resta-nos agora inverter a eliminatória no pavilhão João Rocha, já esta terça-feira. No fim de semana, jogo do campeonato pela cara de bola 1, no pavilhão João Rocha defrontámos a formação do Avanca e vencemos por 32-28, com 17-11 ao intervalo, e foi um jogo tranquilo, com o Sporting a rodar bastante a equipa na primeira parte e a relaxar novamente nos minutos finais do jogo, se calhar já com a cabeça no confronto europeu desta terça-feira. Salvador foi o nosso melhor artilheiro com 9 golos, com Francisco Tavares a marcar 5 e Edmilson Araújo 4, e Léo Maciel terminou o jogo com 45% de eficácia de defesa. O basquetebol teve também dois jogos. A meio da semana, no pavilhão João Rocha, recebemos o Oliveirense e vencemos por 94-70. Uma vitória confortável, com o Sporting a ser superior em todos os períodos, embora com algum equilíbrio em quase todos, com os Leões a terem de se aplicar para vencer a equipa visitante. O Sporting dominou em toda a linha estatística, apresentando boas percentagens de lançamento de 2 e de 3, sendo a única peça a linha de lance livre. Toda a gente teve direito a minutos e apenas Marco Lonkovic não pontuou, num jogo onde Lova e Tiarmudo marcaram 14 cada, André Cruz 10, Travante fez um duplo-duplo com 11 pontos e 10 ressaltos e Aida Polan terminou como nosso melhor marcador com 17 pontos. No fim de semana fomos até ao VAR, também para a Liga Betclic, defrontar ao Varese e vencemos por 78-70. Foi um jogo decidido apenas nos minutos finais e que acabou por ser mais complicado do que se calhar muitos previam. Os Leões sentiram mais dificuldades em finalizar na área pintada, perderam a luta das tabelas e, como estavam a lançar mal 3, sentiram mais dificuldades e apenas ganharam o segundo e o quarto período do jogo. Travante voltou a encher a folha estatística com 18 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 3 roubos de bola, mas o jogador mais acabou por ser Isaiah Armudo com 19 pontos, 9 ressaltos, 3 roubos de bola e 5 abafos. O futsal feminino recebeu no pavilhão João Rocha a Associação Académica de Coimbra para a fase regular da Liga Placar Feminina e venceu por 9-1 com 3-1 ao intervalo, e este 3-1 ao intervalo era enganador. O Sporting começou a perder e até demorou a conseguir dar a volta, com a Académica empurrada para a sua área com dificuldades em sair. Custou muito às Leoas marcarem o primeiro, embora os golos seguintes tenham sido mais rápidos. Na segunda parte, o Sporting realizou uma exibição mais sólida e chegaram aos 9 golos de alguma forma algo tranquila. Póquer de Débora Lavador, hat-trick de Kika e golos de Carolina Pedreira e Ana Alves. O futsal masculino teve 2 jogos. A meio da semana, no pavilhão João Rocha, recebemos a Quinta dos Lombos para a fase regular da Liga Placar e vencemos por 6-2. Os Lombos, que na semana passada tinham ganho ao Benfica e já tinham eliminado o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, são uma equipa muito trabalhadora e que nunca desiste e que pode complicar qualquer jogo. O Sporting foi superior durante todo o jogo, mas os Lombos deixou sempre essa sensação. Se o Sporting abrandasse, eles podiam aproveitar. O problema foi que os Leões não abrandaram e realizaram uma boa exibição e conseguiram uma vitória sólida com gols de Ziquité, Cavinato, Esteban, Merlin e Pani Varela, que imitou Pote e fez mais um Puskás. No fim de semana, fomos até Portimão, vencer o Portimonense por 6-5, também para a Liga Placar. E foi um jogo menos conseguido por parte dos Leões, sobretudo na primeira parte, muito por culpa própria, mas também por mérito do Portimonense e por outros fatores externos. O Sporting sentiu mais dificuldade em conseguir impor o seu jogo, embora em certos momentos tenhamos conseguido empurrar o Portimonense para junto à área. Ainda assim falhámos finalizações, passes, algumas ligações não funcionaram como habitualmente e algumas atenções custaram-nos golos e impediram-nos que tivéssemos um jogo mais tranquilo. Na segunda parte a exibição melhorou, mas por esta altura o Portimonense já tinha ganho a confiança necessária para acreditar que podia roubar pontos. Gonçalo Portugal substituiu Guita na baliza, que acabou mal expulso nesse jogo, e os gols leoninos foram marcados por Esteban, Ziquité, Diogo Santos, Cavinato, Tomás Passó e um autogol do Alain. O hóquei feminino teve 2 jogos este fim de semana, precisamente frente ao mesmo adversário. Fomos até Marco Canaveses defrontar a Vila Boa do Bispo e vencemos por 12-1. E depois, numa jornada em atraso, recebemos no pavilhão João Rocha também a Vila Boa do Bispo. Fora, ganhámos por 12-1 com 5 gols da Inês Florencio, 3 da Margarida Florencio e gols da Inês Arraes, Catarina Barbosa, Rita Batista e Sofia Moncóvio. No jogo em casa, ganhámos por 14-2 com mais 5 gols da Inês Florencio, um póquer da Sofia Moncóvio, um bis da Margarida Florencio e gols da Catarina Catarina Barbosa, também com bis, assim é que é, e um gol solitário da Inês Arraes. O hóquei masculino teve 2 confrontos esta semana. À meio da semana, Champions League, recebemos no pavilhão João Rocha a formação francesa do Santo Tomé e vencemos por 6-1. Foi uma exibição dominadora do princípio ao fim por parte dos Leões. Os franceses sentiam muitas dificuldades com a nossa pressão alta e mesmo quando conseguiam sair do nosso meio-campo acabavam por perder a bola recuperada quase sempre pelo Sporting. Na realidade, esta vitória acabou por pecar pelos números escassos face ao volume ofensivo que tivemos. Ferran Fon, que tinha marcado 5 golos em França, esteve endiabrado, mas desta vez ficou em branco no marcador, e quem marcou por 2 vezes foram Tony Pérez, João Almeida e João Souto. Com este resultado, ficamos com um pé na Final 8 e tudo fica por resolver na última jornada. No fim de semana, campeonato, 23ª jornada, fomos até Ribadavia vencer o Ribadavia por 8-1, e foi um Sporting que manteve a bitola das boas exibições, com uma vitória tranquilíssima, com o hat-trick de João Souto, um bis do Nolito e gols do Ferran Fon, Verona e Tony Pérez. O voleibol feminino teve duplo confronto para as meias-finais dos play-offs da Liga Lidl, em Matosinhos. No jogo 2, no sábado, perdemos por 3-7-0 com os parciais 25-18, 25-20 e 25-23, num jogo muito pouco conseguido por parte das Leões. Todos sabemos que o ataque nem sempre é eficaz e quando a distribuição falha, tudo fica mais complicado. O serviço também não esteve nos seus dias e a confiança da equipa veio por aí abaixo, apesar da luta constante que deram durante todo o jogo. No domingo, o terceiro jogo das meias-finais, e o Sporting já venceu por 3-1 com os parciais 25-18, 23-25, 21-25 e 22-25, e jogar no Inferno de Matosinhos não é fácil, ainda para mais depois de terem perdido no dia anterior. Mas estas Leões são duras e não é fácil vergá-las. O Sporting perdeu o primeiro set, mas reagiu no segundo. O serviço melhorou, sobretudo quando comparado com o dia anterior, embora o destaque deste jogo vá para a nossa defesa e para o bloco. O Sporting acabou por ser mais eficaz no ataque com Leixões, a ressentir-se, se calhar, da falta de profundidade do plantel, sobretudo quando tem que mudar o rumo do jogo. O jogo foi equilibrado do princípio ao fim, mas as Leões acabaram por estar quase sempre melhor na parte final dos sets. Já disse que esteve imparável, e a Fernanda Rodrigues voltou a entrar muito bem no jogo, tendo estas duas jogadoras feito 29 pontos no total. Bárbara juntou mais 13, Brusa 11 e Aline 8, e estamos a uma vitória de garantir o acesso à final, por isso era importante encher o pavilhão João Rocha no próximo dia 2 de Abril, às 16 horas. O voleibol masculino iria ter duplo confronto nos Açores, frente à Fonte do Bastardo, mas o jogo de domingo foi adiado devido a uma intoxicação alimentar que assolou o plantel do Sporting. Portanto, no jogo de sexta-feira, no segundo jogo das meias-finais, o Sporting perdeu por 3-7-2 com os parciais 20-25, 22-25, 25-20, 25-23 e 15-10 na negra, e o Sporting dos dois primeiros sets deve ser aquilo que o João Coelho pretende, uma equipa com serviço agressivo, que toca em muitas bolas na defesa, que é eficaz no seu side-out e que consegue trabalhar a bola de forma a concretizar as bolas fora do sistema. Tudo parecia correr de feição ao Sporting, a ganhar 2-7-0, com 5 pontos de vantagem quase a meio do terceiro set, mas, porque no Sporting existe sempre um mas, a Fonte encontrou o seu serviço, recuperou, ganhou vantagem psicológica com o seu grande apoio das bancadas e o Sporting ruiu como se fosse um castelo de cartas. Na negra acabou por ser confrangedor ver a linguagem corporal de alguns jogadores leoninos. Massa fez 20 pontos, Melgarés 19, num jogo onde Gil Pereira voltou à titularidade como livro e onde José Jardim foi titular a distribuidor face à ausência de Tiago Jelinski. O jogo 3 das meias-finais ainda não tem data definida e ficamos então a aguardar para depois trazer a eliminatória para o pavilhão João Rocha. É tudo por agora, saudações leoninas a todos, digas alto. Oh, Mariana. Desculpa. Força. Eu força, ia dizer, não, ia só dizer grande, porque... grande resumo. Eu raramente falo destas coisas aqui, mas vou ter que partilhar isto, porque vou ter que partilhar aqui uma coisa espetacular, porque saiu há bocadinho, e ainda há bocado estávamos a falar dos assobios, e é espetacular que o problema seja os assobios. Ó, João Mário, dá-me só um bocadinho, para eu ver se não partilho aqui a janela que tem a pornografia, só mesmo aquilo que quero partilhar, não me engano. Estão a ver o meu ecrã, não estão? Portanto, estamos, vou voltar, sim, atrás. Não, vou voltar atrás. Portanto, estamos na página da bola, ou mais recentemente conhecido como o órgão oficial, oficioso do Benfica. Na página 1 temos a espetacular frase de Gilberto sobre Roger Smith. Na segunda notícia importante do dia temos Gilberto explica a tatuagem e o festejo. Na terceira temos a raça, querer e ambição carregam isto todos os dias. Eu não estou na página do Benfica, estou na homepage da bola. Reparem que isto é... Portanto, parece que estamos no Jornal do Benfica, mas não, estamos na homepage da bola. Portanto, na notícia 1, 2, a 3, e na notícia 4, a fabulosa notícia de que o empresário César Boa... Está nas minhas notas. Foi acusado de corrupção desportiva para favorecer o Benfica. Só que não vai ser condenado porque não há uma posição de liderança. Mas pronto, o problema em Portugal são os assobios ao... Ah, essa é a minha nota final, Pedro. Mas pronto, fica aqui, essa só. É a minha nota final. Sim. Porque eu vi agora mesmo e achei piada. Ah, e tem a sua graça. Obviamente agradecer ao Tigas por um grande, grande resumo das modalidades. Uma vez mais, não se esqueçam, no próximo sábado precisamos aqui... No próximo domingo, às 16h, precisamos de encher aqui o pavilhão João Rocha. Aproveitar então para, obviamente, irmos às notas finais. João, tu que já destapaste aqui um bocadinho da tua... Sim, não, vou começar por notas positivas e depois vou mais às negativas. Portanto, vou começar pela nota positiva, obviamente as modalidades, especialmente as femininas, a vitória na Luz, a vitória do rugby e a vitória do voleibol. Portanto, dar aqui um power feminino, realmente as nossas leões têm estado em grande, portanto, é uma nota de destaque. Eu sei que nas outras modalidades houve muitos títulos e continua a haver muitas vitórias, vou destacar realmente aqui os femininos, portanto, estarei sempre cá para destacar isso. Depois, uma nota positiva para a direção do Sporting, porque comprou um autocarro para a equipa de futebol feminino, e portanto há que dizê-lo que é um investimento em estrutura para a equipa feminina, é importante. Depois também será importante reforçar a equipa, será importante reforçar, renovar o contrato com a Mariana Cabral, mas é muito bom a equipa feminina. Não sei se o Benfica tem uma caminhoneta só para as mulheres, sinceramente, mas o Sporting acho que tem... Sim. Acho que sim. É o Sporting tem e é um facto digno de registro, portanto, nota positiva, obviamente, para isso. Depois, já falei da hipocrisia no futebol português sobre a questão dos assobios, mas queria realçar outra vez isso. E depois, só deixar a nota, não vai alguém esquecer-se. Sim, não convém esquecer, porque isto vai ficar na memória, porque no futuro vai-nos provar que aquilo que se passou com o comunicado vai abrir aqui a caixa de Pandora, que é quando houver uma situação idêntica, não vai haver comunicado nenhum, porque não vai ser um jogador, não vai ser em Alvalade, e portanto vais ver que não vai haver nenhum comunicado. Quando o Ronaldo for assobiado em algum lado ou alguma coisa, vais ver que não vai haver comunicado. Depois, aquilo que eu escrevi no Twitter, a justiça portuguesa e o futebol português dava um grande documentário no Netflix. Eu acho que a Netflix está a perder dinheiro, é uma coisa brutal. Dava um grande documentário. O dirigente do Benfica, corrompeu, mas a justiça disse... Não, calma. Um dirigente do Benfica corrompeu, mas agiu em nome próprio. Estou a falar aqui do Paulo Gonçalves. Portanto, não houve nada, não houve penalização para a passada do Benfica. E agora, um empresário, alegadamente, porque, atenção, só está formalmente acusado... Alegadamente, corrompeu, mas o clube não é arguído porque esse empresário não é dirigente do Benfica. E portanto é o que estamos, realmente em Itália pode haver muita máfia, mas a verdade é que a justiça funciona aqui. Esta forma que a justiça aplicou, que em nome próprio, no caso de um dirigente, e agora como não é dirigente não há nenhuma ligação ao Benfica, pronto, não há nenhuma aqui ligação ao Benfica, acho que a mensagem que passa cá para fora, e podia ser o Benfica, podia ser outro clube qualquer, a mensagem que passa, neste caso é o Benfica, mas a mensagem que passa cá para fora é que, pá, se eu e o Varela juntamos aqui 50 mil euros e decidimos corromper um jogo de futebol, não se passa nada contra o Sporting, porque não somos dirigentes, atuamos em nome próprio, portanto podemos fazer o que quisermos, mas nós não temos negócios com o Sporting, atenção, é possível ver isso, e mesmo um dirigente qualquer, de um clube qualquer, já sabe que pode tentar fazer atos ilícitos, basta dizer que agiu em nome próprio para proteger a instituição. Portanto, acho que batemos no fundo em termos de justiça desportiva, e cada vez a justiça e o futebol vai perdendo credibilidade, e se calhar por isso é que se calhar outros desportos como o Pedro frisou e bem em Espanha levam 90 mil no campo, se calhar por isso é que os nossos filhos não ligam ao futebol. Há coisas realmente que se calhar nós também, se estivéssemos agora na idade deles, olhávamos para isto e dizíamos assim, porque é que eu vou meter nesta podridão e porque é que não continuo a fazer outras coisas. Portanto, acho que é bater mesmo no fundo isto, porque é passar um paninho e pronto, e siga, toca a banda e que haja festa depois e toda a gente fica todo contente e vá para fechar para os camarotes e tudo, porque o futebol está assim, em Portugal está assim. Infelizmente parece que não vai então melhorar nos próximos tempos, é o que temos. Pedro Farela, as tuas notas finais. Olha, só tenho duas, até porque o João já disse muito daquilo que era importante e não queria estar a repetir. Uma delas é que já está aí, e há sócios que já estão a receber e-mails com as novas condições para a categoria de sócio, a nova categoria de sócio que existe. Há mais. Eu há bocado até no Twitter, eu já apaguei o tweet, porque na realidade podiam parecer que eu estava a ensinar outra coisa. Mas não, que isto foi aprovado em Assembleia Geral. Sim, não, mas eu pus lá uma coisa dos órgãos, elegível para órgãos sociais, mas depois fui confirmar e também tem nas outras características do A, e eu pensei que isso não vinha, eu acho que por acaso nem devia ter, epá, ok, percebo que alguém diga, é informativo para as pessoas saberem que só os sócios de categoria A e A+, neste caso, podem ser eleitos para órgãos sociais, mas pronto, mas, e percebo desse ponto de vista, e até apaguei, mas já estão aí, portanto são 16 euros por mês, têm ali uma série de condições, eu como vi através de um amigo que já recebeu esse e-mail, mas entretanto eu diria que o Sporting deve publicar isso a qualquer momento. Eu posso já vos estará, dizer, dei-me se calhar já um está minuto. Até publicado no site, mas se não está, deve estar mesmo para estar. Ah, já está. Deixa-me dizer-te, o e-mail diz já o seguinte: está. Temos uma nova opção de escalão sócio disponível. Já está, Mariana, já está publicado no site. Olha, até há bocado não estava, antes do programa não estava, eu já posso mostrar, tenho aqui, pronto, já está, deixa-me ver se não me engano outra vez. Pronto, está aqui, escalão A+, está aqui o novo escalão A+, os tais 16 euros por mês. E tem aqui as tais vantagens, descontos na loja verde passam a ser de 20% contra 10% do que já existiam, oferta da Gamebox Eclectic para detentor da Gamebox Futebol, portanto pagas mais 13 euros e na realidade oferecem-te a Gamebox, é a Gamebox, estou a usar dislexo. Estás a pensar na Superbox, seu malandro. Estou a pensar na Superbox, exatamente, tipo, num país que não podia beber álcool, depois é isto. Depois, tem aqui mais os cotes, pronto, mas isto para dizer que já está, algo que foi aprovado em Assembleia Geral e, portanto, e que avançou, portanto, já estão no site do Sporting 1 Minuto, já está, portanto, já está as novas questões. Também aproveitar, que não é uma nota final, mas as pessoas estão já perguntando aqui, duas pessoas, o que é que vai acontecer aos azulejos. Pelos vistos, estarão a retirá-los. As várias imagens que nos têm chegado são de retirar os azulejos. Eu já pensei em duas coisas. Uma, obtiveram a autorização do arquiteto e chegaram a acordo. Já passou a data. Ou já passou, pois, e estão mesmo a retirar só por questão estética. A outra, que eu também já pensei que poderia ter acontecido, é que se os azulejos começarem a cair para a rua, por exemplo, têm mesmo que se realizar obras e têm mesmo que ser alterados do ponto de vista que podem ser autuados. E eu estou a dizer isto por conhecimento de causa aqui no prédio onde vivo, que tivemos que fazer uma obra de grande dimensão. Pelo que eu soube, eles iam pôr painéis a dizer Sporting 160 à volta do estádio. É fabuloso, até porque no outro dia fizemos a transferência do nosso apoio ao Sporting, que foi uns milhares largos de euros, de uma conta de offshore que temos. É bom. A meias com o César Boaventura num banco. Agimos por conta própria também. Sim, ele emprestou-nos algum dinheiro, porque nós não tínhamos. Na prática, nós queríamos dar 160 mil euros ao Sporting e o César arranjou 160 mil euros, que acho que veio alegadamente de uma transferência qualquer de um jogador, mas pronto, não sei bem os pormenores, mas nós passamos e, portanto, o Sporting vai lá pôr uns painéis a dizer Sporting 160 à volta do estádio, o que é fabuloso. Houve aqui. Mas eu acho que vão fazer alterações, o que é porreiro. Os LEDs, os LEDs supostamente também, mais cedo ou mais tarde se calhar vão aparecer, como também a safe standing, e se bem se recordam desse vídeo em que havia LEDs, reparem que agora apareceu o Gustavo Santos, tinha LEDs, tinha safe standing, adeptos para pé, eu acho que deve ser aquela que já está vazia, ao lado deles qualquer dia, retiram as cadeiras, e tinha também tochas! Esse vídeo tinha tochas, meus amigos. Uma coisa que agora é um problema, mas esse vídeo, vejam outra vez, esse vídeo tinha lá gajos a abrir tochas, caramba. Mas eram tochas boas, era uma tocha que era verde, era uma tocha verde que não saía nada para fora. Não, é uma tocha tão pesada que não consegues atirar para o relógio. Nada, não consegues, era uma tocha feita em betão armado. Aquilo era mesmo complicado, aquilo era mais nada que a tocha olímpica. Era isso que ia dizer. Depois, deixa-me dizer, por falar em tocha olímpica, e antes de ir ao minha última nota final, dizer que realmente quando estive no Qatar, e há bocado estavas a falar do estádio do Mundial, e eu tive a oportunidade de comer até com uma vista fabulosa para um dos estádios do Mundial, e nesse dia fui visitar o Museu do Olimpismo e do Desporto. Epá, eu até quase que soltei lá umas lagrimazinhas a ver tanta história, tanta coisa. Eu bem sei que no Qatar tudo é mais fácil, porque o dinheiro é tanto. Mas havia lá alguma coisa portuguesa dentro do museu? Eu tive que ver o museu à pressa e eu não encontrei nada, nem mesmo, fiquei um bocadinho espantado. Nem mesmo o Carlos Lopes, nem nada. Exatamente, esperava. Havia um vídeo que demorava muito tempo, eu não consegui ver todo, mas depois... Entrei numa das salas, era absolutamente incrível, tinha todas as tochas olímpicas dos Jogos Olímpicos, era uma galeria cheia de vidros, fabulosa, mas eu ainda procurei o Carlos Lopes, mas não tinha lá nada, tinha o Ronaldo, obviamente, a camisola do Ronaldo estava, era logo das primeiras no Museu de Desporto e de Futebol, obviamente, mas não tinha, depois tinha muitas coisas, por exemplo, tinha da Ferrari, Schumacher e Senna, tinha muita coisa, tinha o famoso... Do bobsleigh da Jamaica quando foram aos Jogos Olímpicos. Não tinha nenhuma imagem do golo do Pote? Não, ainda não. Já não. Estava lá uma sala reservada para Puskás Sporting, eles já tinham, Puskás já estavam lá. Era uma sala nova que eles iam construir só para golos Puskás do Sporting e eles estavam a preparar isso. Mas a verdade é que eu fui a pensar como é que é possível nós, eu sei que eles têm muito dinheiro, mas nós gostamos tanto de desporto e de futebol, ou pelo menos dizemos que gostamos aqui em Portugal, e não temos nada. Não temos nada, não sei mas como aqui é que... Em Portugal gostamos mais de clubes. De clubes, do que futebol e do que desporto, do que tudo. Não é? É óbvio. E por fim, para terminar, a minha última nota, até porque já foi convidado do nosso Sporting 160 há algum tempo. Ui, desculpem, para aí que eu estou a fazer as neiras. Calma, mais uma vez, vou partilhar outra vez. Deixa-me ver se não faço aqui as coisas outra vez. Mas vou partilhar aqui, porque vou partilhar... O Sherba não me paga nada por isto, como é óbvio. Era a minha nota final. Pronto, era, olha, Mariana, desculpa, não sabia. Eu, é para vocês verem o nosso profissionalismo, nós estivemos todos a conversar. Aqui. Mas eu tinha que partilhar, porque o Gui, já que foi nosso convidado cá, e quem não conhece, procure, quando fizemos, o Carlos, que também esteve cá, sobre o rugby, sobre a deficiência que o Gui tem e do projeto, e que esteve cá a falar sobre isso e sobre a importância e da inclusão no desporto. E o Gui tem o sonho de ir, é jogador de Sporting e tem o sonho de ir ao Mundial na Argentina, ao World Deaf Rugby Championship 7-23, onde pode jogar pelos Barbarian Deaf, mas para estar presente tem que. O pai tem que comprar a viagem Lisboa-Buenos Aires e de volta, o transfer para Córdoba, de autocarro, a inscrição, os seguros e algum dinheiro, como é óbvio. Eu até fiquei espantado por ser aparentemente tão pouco, 2 mil euros. Eu tenho pena que se tenha que Eu não acho mal estas, obviamente eu percebo a importância e o Tasca e o Sherba, o Pedro já fez aqui muitas destas, tem feito muito sobre isso. Eu acho quase que já dava para direito a um prémio daqueles da gala, que não, nós não temos gala, mas finalmente este ano vai haver gala de Sporting, já podem saber aqui em primeira mão, eu já disse no Twitter, o Sporting este ano vai ter gala de Sporting, não vai ser em Portugal, mas vai ser quando entregarem o Puskás Award na gala da FIFA, portanto vamos ter pela primeira, vamos regressar a ter a famosa puta da gala, mas dizer que o Sherba também já devia de receber aqui um prémio, porque tem feito muito sobre estas temos questões. Temos de fazer uma gala 160. Exato, olha, qualquer dia, a brincar, portanto, está aqui, quem quiser, quem puder contribuir, a partir de 2 euros para a conta da Tasca, ou então o MBWay do Sherba, quem não tiver, que lhe peça que ele dá, mas depois não ando para lá mandar dick pics nem ameaçá-lo, hein? Atenção, cuidado com essa coisa, mas não custa nada, eu acho que é os... Pá, olha, se puderem ajudar, eu sei que são tempos difíceis, fico sempre preocupado, é como é que o Sporting, vendo que é um jogador dele, eu sei que nós não podemos ajudar toda a gente, eu sei que muitas vezes temos esta tendência, mas se nós não temos uma verba cativa para poder ajudar neste tipo de inclusões, neste tipo de ações, e estamos a falar de 2 mil euros para um clube como o Sporting, custa-me perceber como é que não, olha, não sei como é que não se faz um bocadinho mais, mas olha, está aqui feito o aviso, vou deixar aqui o link também para quem quiser ir ao Tasca e poder ajudar, e um abraço ao Gui e ao Carlos, e espero que seja possível estarem presentes na Argentina, e olha, Mariana, desculpa ter tirado a tua nota final, mas não contava, não sabia. Aproveita, lá está, a prova que nada disto é combinado está aqui neste momento. Exatamente, não, mas, as notas finais não. Em resumo, e para além dessa nota final, deixar aqui uma nota também, que infelizmente no Sporting não é só o Gui que têm dificuldades em ir a campeonatos, em ir a torneios, em ir a sorteios, em ir a todo lado. Tirando as equipas principais, acho que era importante que o Sporting tivesse aqui em atenção às condições que dá aos atletas que vestem a camisola do Leão Rampante e que tanto esforço fazem, quer os atletas, quer os pais, para poder manter-se em competição e trazer as tão famosas medalhas que depois todos nós andamos. Olha, Mariana, ainda bem que falaste em medalhas, lembraste-me aqui, a minha prima diz, ganhou duas medalhas. A tua prima, olha, é verdade, em dupla, em ginástica acrobata, em dupla, ganhou duas medalhas numa competição no Algarve pelo Sporting. E, portanto, é muito orgulho, um beijinho grande para a Madalena, que o Pedro conhece, já foi connosco ao estádio. Também, já foi ao estádio. E ao pai, exatamente. Foi ver o primeiro jogo dela, fora de Alvalade, lembra? O primeiro jogo fora dela, de em Aves. Foi nas Aves, na Vila das Aves, foi quando eu conheci pela primeira vez também o pai. Ficou muito espantada que o estádio era tão pequenino e não tinha telhado. ela era pequenina. A inocência das crianças é deliciosa. E portanto, um beijinho para ela e muito orgulho, obviamente, aqui por ter conquistado medalhas para o nosso clube. E todos os atletas merecem essas medalhas também, nem que seja pelo esforço que fazem para poder estar presente nos treinos e estar presente nas respectivas competições. Já vamos com uma hora e 12 de programa. Nós tínhamos prometido que o programa era curto, não é? É o costume. É curto. Curto, não foi muito grande hoje, não foi muito grande. Não, até nos portámos bem. Aproveitar para agradecer, obviamente, a presença do Pedro e do João uma vez mais. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir e que vão ver e ouvir-nos ao longo desta semana. E aproveitar também para vos dizer que para a semana cá estaremos os três outra vez para mais um Sporting 160. Obrigada a todos, uma boa semana, viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. É, sportingistas, vamos ligar bem alto, vamos erguer os nossos telemóveis e todos juntos cantar a marcha.